Havia um certo profeta que recebia muitas visitas na sua casa. As pessoas gostavam de procurá-lo, porque sempre havia uma resposta de Deus para cada problema. Além disso, o profeta era dotado de grande sabedoria e sempre tinha uma palavra boa para o cansado, para o aflito. A sua boca e a sua língua era como a pena de um hábil escritor. As palavras fluíam dos seus lábios. Numa certa ocasião, um evangelista muito famoso foi visitar aquele profeta. Aquele evangelista era muito conhecido no país inteiro. Ele se sentia também um grande homem de Deus e, na verdade, o era. Mas quando ele entrou na humilde casa daquele profeta, o evangelista famoso se sentiu muito pequeno, se sentiu insignificante, porque reconheceu que estava diante de um grande homem de Deus. E o evangelista abriu o coração para o profeta, dizendo: "Me diga, profeta, por que ao entrar na sua casa eu me senti tão inferior e tão pequeno?" E o profeta disse: "Aguarde que eu vou te responder." E enquanto isso, o profeta foi atendendo outras pessoas que estavam chegando. E o evangelista ficou ali aguardando. E à medida que aguardava, foi se sentindo cada vez mais pequeno e cada vez mais inferior. E durante todo aquele dia, o profeta não lhe dirigiu palavra alguma. E quando anoiteceu, o evangelista disse: "Profeta, diga-me, por que eu me sinto tão pequeno e tão inferior aqui na sua casa? O que aconteceu?" Foi então que o homem de Deus, o profeta, levou aquele evangelista para fora e lhe mostrou a grama que estava no chão. Ele mostrou também uma árvore que se colocava imponente diante de todo aquele mato, aquele capim, aquela grama. E o profeta disse: "Veja, homem de Deus, o que você considera mais importante, a grama ou a árvore?" E o evangelista disse: "A árvore me parece mais importante, porque além de tudo pode produzir frutos." E o profeta lhe disse: "É verdade, a árvore parece mais importante, mas o que seria dela sem toda essa folhagem à sua volta, sem toda essa grama que fertiliza o solo e faz com que a terra se estenda ao redor da árvore com muita saúde e fertilidade? O que seria desta árvore no meio do deserto?" E o evangelista ficou ouvindo aquilo, porque ele tinha uma ideia de que ser importante era estar em destaque. E o profeta continuou: "Veja, o que é mais importante, essa folhinha ou essa imensa árvore?" E o evangelista já não sabia o que responder. E o profeta completou: "Na verdade, todos são importantes. Não há ninguém mais importante e não há ninguém menos importante. Cada um tem a sua função. A palavra de Deus nos mostra isso. Eu sou profeta, você é evangelista, mas tem também os membros da igreja, tem também os mestres, os doutores. Cada um tem o seu ministério. Eu não sou maior do que você e nem você é menor do que eu. Cada um de nós tem a sua função. Garanto que se eu for ouvir uma pregação sua e te vendo ali no púlpito, rodeado de milhares de pessoas prestando atenção às suas palavras, eu, como profeta, vou me sentir também insignificante, porque eu atendo na minha casa uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, 10 durante o dia. E se eu ver você rodeado por milhares e milhares, vou me sentir insignificante. Mas